وغض النظر عن الرجال الذي يقال في أضواء الشيخ المستنير محمد صلى الله عليه وسلم فتسلموني في واجب الله عند الله محمد صلى الله عليه وسلم من صغير إلى الله. É necessário que cada indivíduo cuide da saúde do seu coração, porque o coração é o rei dos órgãos, e os órgãos é como se fossem soldados desse coração. E o mensageiro Salomão Alei Vassalda diz: saibam que no corpo humano existe um quadro, um pedaço de carne que é o coração. Se esse quadro for saudável, o resto do corpo e os membros também serão saudáveis. E se esse coração, esse quadro, diz o mensageiro, o coração da gente, de cada indivíduo, for um coração enfermo, todos os órgãos e os membros serão enfermos ou impuros, como esse coração impuro e enfermo. Devemos cuidar da saúde dos nossos corações. Saúde espiritual, eu digo, porque os corações são os lugares para onde o Criador, Allah Azza wa Jal, olha e observa os corações das pessoas. E no hadith do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam diz: Allah não olha para os corpos fisicamente, nem para o que vocês apresentam de fisionomia, mas Ele olha para os vossos corações. O coração de cada um de nós é um lugar observado por Allah Azza wa Jal. Devemos cuidar da saúde espiritual dos nossos corações, porque o nosso coração saudável será o motivo da nossa salvação no dia do juízo final, como consta no Alcorão traduzido para o português do versículo. Allah diz: o dia que o dinheiro e os filhos não lhes adiantarão de nada, a não ser aquele que se apresente perante o Criador com coração saudável, coração puro. E existem três tipos de corações: um coração saudável, um coração enfermo e um coração duro e morto. O assunto é importantíssimo. Essas são as situações dos corações. Nós falaremos dos corações, das maneiras que essa peça fundamental do corpo humano age e o remédio dela. Coração saudável, em primeiro lugar, é aquele coração forte com a fé, aquele coração obediente ao Criador, esse coração que se iluminou com a fé do Islã, que começou a observar e reconhecer. Coração puro, iluminado, reconhece com a visão do Islã o que é certo e o que é errado, sabe diferenciar entre o certo e o errado, sabe diferenciar entre a verdade e a falsidade, sabe diferenciar entre a orientação e a perdição. Esse coração forte, com a determinação da religião, o que agrada a Deus, tem uma forte determinação para não se iludir, para não cair, para não se desviar por desejos mundanos, nem por afirmações mundanas, nem por problemas mundanos, porque é um coração forte que foi carregado com a fé, e essa fé refletiu nesse corpo, nesse membro, nesses membros e na mente, no dono desse coração, uma luz que sabe com que fazer com que essa pessoa saiba diferenciar. Ele estuda, aprende e pratica. Esse coração não tem medo de ninguém, só tem medo de Allah Azza wa Jalla. Esse é o coração saudável. Se nós quisermos termos esse coração saudável, preenche esse coração com a fé da religião, com as boas maneiras do Islã, com a palavra de Allah e do seu mensageiro, você vai passar a ser, ou você vai passar a ser, uma pessoa diferenciada, conseguindo saber o certo do errado. Vamos para a segunda parte: coração enfermo. E o que fez esse coração se tornar enfermo? Dois motivos: ou ele não tem conhecimento, não aprendeu, ou a ignorância em si. O dono desse coração enfermo não sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe diferenciar entre a verdade e a falsidade. Não sabe orientar para o bem, porque a princípio ele mesmo não tem conhecimento. Ele não aprendeu, ele não se esforçou. Não consegue observar o bem. Não consegue incentivar as pessoas a fazerem o bem. Não consegue reprimir o mal ou repreender de uma maneira saudável as pessoas que fazem o mal. Esse coração enfermo vive só para ele. Não consegue olhar além da visão do olhar dele. Não consegue perceber. Esse coração é facilmente iludido. Esse coração fatalmente vai cair. O Alcorão cita esses corações enfermos e diz: em corações enfermos, ou pessoas cujos corações estão enfermos, Allah aumentou a sua enfermidade. Como enfermos? Não quiseram aprender, não quiseram escutar, não quiseram praticar. Quando alguém orienta, recusam. Quando alguém dá um conselho, zombam. Quando alguém quer o bem, eles acham que não é o lugar certo. Eles estão com os corações enfermos por causa dos desejos mundanos deles. Allah Azawajal diz para um versículo ao Alcorão direcionado para a mulher, que a sua maneira de falar traduzindo o sentido do versículo, que a sua maneira de falar, mulher, não seja uma maneira de falar meiga, para que você, ou para que os corações enfermos não se iludam com a sua maneira de falar. Portanto, existe um coração enfermo. Ninguém duvide. Quem criou os corações foi Allah Azza wa Jalla, e ele sabe qual coração é bom, qual que é o coração forte e qual que é o enfermo. E a terceira parte é o coração morto, que já morreu. Ele existe ainda, mas só serve para bombar o sangue. Não tem sentimento mais nenhum. É como uma mão aleijada, um olho cego, não consegue ver mais a realidade, não consegue praticar aquilo que tem que ser praticado, não tem sentimento mais, vive por seus desejos e somente por seus desejos, é insensível com os outros, é insensível quando escuta, nada penetra no coração dele, pode jogar 500 mil palestras para escutar, o coração continua o mesmo. Insensível, não se mexe, não se sensibiliza. Por quê? Porque a função principal dele morreu e ficou só uma função de jorrar o sangue para o resto do corpo. Ele escuta, mas não consegue entender ou não quer entender. Ele vê as pessoas morrendo e sendo enterradas e não se sensibiliza. Ele escuta o Alcorão e o que está esperando por nós, o que nos espera, e os tormentos do dia do juízo final. Continua sendo insensível, porque esse coração morreu. O dono dele não consegue mais sentir sensibilidade nenhuma. E Allah cita o dono desses corações também no Alcorão e diz: e vossos corações se tornaram duros, e tão duros como as pedras, ou mais duros que as pedras. Imagine um coração como se fosse uma pedra. Não consegue penetrar nele mais a luz da fé, nem o bom conselho, nem a sensibilidade, porque ele já morreu. Pedimos ao Allah Azza wa Jalla que ressuscite o coração daqueles que já morreram, ou os corações que já morreram. Como podemos então nós cuidarmos da saúde dos nossos corações? Se você pegar a enfermidade física, qualquer médico vai te dizer que são três os pontos que você tem para cuidar do seu corpo. Primeiro, você tem que comer aquilo que é saudável, beber aquilo que é saudável, se vestir, cuidado com o frio, cuidado com muito calor, o que come, o que deixa de comer, para um corpo saudável. As famosas dietas de hoje em dia, para baixar, para aumentar a gordura, baixar. Então você tem que saber o que comer para esse corpo reagir bem. Segundo, você tem que ficar longe de tudo que faz mal para o seu corpo. Quer dizer, você não pode ficar noites em claro, você tem que dormir para descansar o seu corpo. Você não pode pegar um frio exagerado, você pode pegar uma gripe, todas as coisas que podem fazer mal para você, você tem que se prevenir. E terceiro, depois você tem que cuidar da saúde do seu corpo. Se a sua imunidade não te ajuda mais a proteger o seu corpo, você vai lá e compra remédio, toma remédio. São esses três casos do livro de 4. Comer e beber coisas saudáveis, ficar longe das coisas erradas, a imunidade baixou, toma remédio. E o coração é igual. Para a saúde do seu coração, você tem que primeiro alimentar a lembrança da vida verdadeira, aprender as coisas úteis, aprender o que é útil para ti, daquilo que pode te salvar no dia do juízo final. Preencher o seu coração com as lembranças do Alcorão e dos ditos e tradição do mensageiro. Escutar palestras, escutar as pessoas sábias, o que elas têm para passar. Ter uma boa leitura religiosa. Aprender e depois praticar. Não adianta aprender e não praticar também. Tem que aprender e praticar. Esse é o primeiro ponto para o coração salvado. Segundo, é você ficar longe das coisas que fazem mal para o seu coração. E o que mais faz mal para o seu coração? Os pecados, a desobediência de Allah, Azzawajal. Cita no Alcorão Sagrado que alguns corações passam a ter uma crosta negra que não consegue mais fazer penetrar neles a luz da fé de tanto pecado que eles cometeram. Porque cada pecado é um pingo preto que é colocado no coração, e outro pecado também é mais um pingo preto, e o excesso de pecado sem lavar esses pecados passa a ter uma crosta negra no coração que impede que essa pessoa tenha um coração saudável. A terceira é você pedir o perdão a Allah, então já deve se arrepender. Como diz o mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, todos os seres humanos são passíveis de pecados, e os melhores pecadores aqueles que se arrependam. Apresse no arrependimento, queime os seus pecados com a lágrima do arrependimento. Todos podemos ter pecados, ou pecamos, mas não deixe que isso te acumule. Reconheça em Allah que Ele é o perdoador. Reconheça em ti que você é o pobre perante Allah. Reconheça que você pecou sim. Reconheça que você não quer pecar mais. Reconheça que a companhia, a boa companhia, pode te ajudar. Reconheça esse seu pecado, se arrependa dele para que ele seja eliminado. As doenças dos corações são diferentes das doenças físicas do resto do corpo. Existem doenças no coração que ninguém consegue perceber, nem sente dor, mas são doenças terríveis. A arrogância é uma doença do coração. A ostentação, querer se mostrar demais, e querer ser o bom da coisa, e querer somente mostrar para o outro, além de arrogante, gosta de ostentar. A associação de algo junto ao mar, a distração, uma doença do coração que ninguém sente. Pessoas distraídas, só vão se lembrar que realmente existem quando são carregados para serem enterrados. São doenças ou não são? Claro que são doenças. São doenças invisíveis. A pessoa não sente. Mas são doenças maléficas que levam o seu dono para a perdição. E outras doenças que a pessoa sente. A preocupação, a tristeza, o medo, a tribulação. Todas essas coisas são doenças sentidas. Sentidas, que a pessoa pode sentir. Em cima dessas doenças que as pessoas vão procurar a cura, vão atrás de remédios, tranquilizantes, calmantes, antidepressivos, fazem viagens para esquecer a tristeza, ou para recompor, ou para esquecer uma mágoa. Fazem mil e uma manobra, mas na realidade não se curam com esses remédios. Essa viagem, ou esse remédio, eles não conseguem combater a doença do coração. Elas combatem somente a consequência da doença, mas o coração continua doente. Não existe outro remédio para os corações, a não ser os remédios pegos de graça na farmácia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que ensina aquele que quer ter um bom coração que obedeça a Allah Azza wa Jalla, que seja reto na obediência de Allah Azza wa Jalla. Todas as pessoas que obedecem a Allah, Allah lhes adaptará o peito e ajudará a eliminar os tormentos. Aquele que se aproxima de Allah um palmo, Allah se aproxima dele um metro, mais ou menos isso. E aquele que vai andando ao encontro de Allah, verá que Allah virá correndo ao seu encontro. E Allah, o mensageiro diz, aquele que a vida derradeira for a sua preocupação, a minha preocupação maior é a vida derradeira. Allah lhe dará satisfação no seu coração, você ficará satisfeito em qualquer situação. E vai garantir a vida mundana para você, e ela virá até você sem você se esforçar muito. E aquele que a vida mundana for a sua preocupação, Allah colocará a pobreza diante dos seus olhos. Ele não vai ter mais sossego. Ele vai correr nessa vida atrás do dinheiro. E quanto mais dinheiro ele conseguir, mais pobre ele vai se sentir. E ele só vai conseguir nessa vida aquilo que Allah realmente escreveu para ele. Essa pessoa que a vida mundana é sua preocupação principal, está sempre atribulado, cansado, correndo atrás dessa vida, preocupado, sempre preocupado, triste com o passado, preocupado com o presente, inseguro com o futuro, porque a maior preocupação dele é a vida mundana. Se fosse a vida derradeira, ele estaria muito mais tranquilo e entregava a situação nas mãos de Allah. Já pedimos que Allah purifique os nossos corações e ressuscite o coração de todos os muçulmanos para que voltem a brilhar com a luz da fé.